você. Eu esqueci essa ideia de me esquecer. Porque tu sabe bem que na cama só eu sei como te dar prazer. E um beijo gostoso, leve e cabuloso, que você adora, só no meu quarto encontrar. E essa sua superação não vai durar nenhum fim de semana. Cê vai passear em outras bocas, tira outras roupas, mas nada especial. Ainda você sua cama preferencial. Vai mandar um oi pra quem um dia disse tchau. Cê vai passear em outras bocas, tira outras roupas, mas nada especial. Ainda você sua cama preferencial. Vai mandar um oi pra quem um dia disse tchau. Portal do Arrocha. E não é querendo me achar não, viu? É que você pode até tentar, mas eu duvido você esquecer. Do meu beijo gostoso, love cabuloso, que você adora, só no meu quarto encontrar. E essa sua superação não vai durar nenhum fim de semana. Cê vai passear em outras bocas, tira outras roupas, mas nada especial. Ainda você sua cama preferencial. Vai mandar um oi pra quem um dia disse tchau. Cê vai passear em outras bocas, tira outras roupas, mas nada especial. Ainda você sua cama preferencial. Vai mandar um oi pra quem um dia disse tchau.